Panorama Agrícola para 26 de agosto de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é sexta-feira, 26 de agosto de 2011, noite de lua minguante. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado desta sexta é: jacaré que fica parado vira bolsa. No Panorama Agrícola de hoje você confere redes de cooperação, diagnóstico da EPAGRE, auxilia ações do Santa Catarina Rural. E no Alimento e Companhia, carne de fazão nobre e saborosa. Assista domingo às 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Vive, na Sky Canal 104, ao programa SC Agricultura. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Panorama Agrícola recebe hoje Luiz Carlos Mior, engenheiro agrônomo, pesquisador do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, EPAGRE-CEPA. O assunto da entrevista: redes de cooperação. O levantamento recente feito pela EPAGRE-CEPA aponta o número de redes de cooperação em Santa Catarina, divididas entre condomínios, associações e cooperativas. Mior, quantas redes de cooperação são? Nossa saudação aos ouvintes, né? Nós temos em Santa Catarina uma fotografia do ano passado, do estágio atual da organização dos produtores na produção. E chegamos a 496 organizações entre condomínios, associações e cooperativas, envolvendo aproximadamente 21 mil agricultores. Naturalmente que parte desses agricultores participa de mais uma organização, então a gente não pode dizer que são diferentes agricultores. A grande maioria, sim, mas não saberíamos afirmar. O que é uma rede de cooperação, melhor? Bom, uma rede de cooperação é definida no SC Rural e para os âmbitos desse trabalho, uma forma de organização de um conjunto de agricultores familiares que se organizam para produzir ou processar ou comercializar ou as três coisas juntos de forma conjunta e orientados, essas redes orientadas por objetivos comuns e solidários e que tem algumas características. Por isso a gente não levantou todas as organizações econômicas dos agricultores. E aí as principais características dessas redes de cooperação, desse conjunto de agricultores organizados, teriam quatro características. Primeiro, desconcentração de poder. Então, se trata de ter poder longe dos agricultores familiares. Os agricultores têm o poder da organização, né? Segundo, a liderança é exercida por agricultores familiares. Terceiro, eles atuam num determinado espaço, né? E mobilizam coletivamente recursos. Recursos materiais, humanos, financeiros, equipamentos. Então, na verdade, se constitui num novo conceito de organização dos agricultores, né? Mais próximos deles, inclusive delimitando número de associados. Algumas cooperativas delimitam o número de associados para não ficarem grandes e perderem o controle. Bem, esse levantamento feito pela EPAGRE-CEPA, ele serve de base para que tipo de ação futura do SC Rural? Bem, então, nesse levantamento das 496 redes de cooperação levantadas, temos aproximadamente 150 cooperativas cento e tantas associações. Qual é a ideia desse levantamento? Primeiro, é mapear no Estado essas organizações para a gente ver onde está mais forte, onde está mais fraco esse movimento organizativo e ver as estruturas que essas organizações têm. Então, uma das perguntas que foi feita a essas organizações foi se eles tinham sede, se eles tinham internet, se eles tinham acesso à internet, se eles tinham automóveis, se eles tinham infraestrutura, se eles tinham site, se eles tinham marca, né? Então, para que o SC Rural possa ter uma fotografia inicial de quais são as necessidades mais prementes dessas organizações. Para algumas delas, eles precisam de acesso à internet. Para outras, pode ser um caminhão, uma outra estrutura. Né? Melhoramento de uma estrada. Melhoramento de uma estrada. Ou pode ser ainda, digamos assim, como poderia dizer, alguma capacitação. Correto. E isso foi levantado também, né? A maior parte dessas redes de cooperação está na área do leite? Exatamente. Dos 21 mil agricultores, aproximadamente, praticamente a metade, de 10 a 11 mil, estão envolvidos com a produção de leite. E mais que isso, desses, 9 mil estão na região oeste catarinense e meio oeste catarinense, que é onde se concentra a produção de leite. Então, dessas, tem 177 organizações ligadas ao leite, entre cooperativas, associações e sindicatos. Estas 177, dessas 177, 91 tem como objetivo organizar a comercialização dos produtos agrícolas, que é o grande desafio do SC Rural, aumentar a inserção do mercado dos agricultores. Através do quê? Através da organização. Então, no caso do leite, já tem uma semente plantada de organização profícua de 10 mil agricultores, que isso dá aproximadamente 20% dos produtores do estado de leite. Qual a diferença entre condomínio, associações e cooperativas? Bom, condomínios, Santa Catarina tem uma larga experiência desde o tempo da Caresc, da fundação dos condomínios de suínos, que era quando os agricultores se reuniam para produzir suínos conjuntamente. Isso depois passou a ser utilizado também para condomínios de armazenagem. Então, um condomínio é quando o agricultor se organiza para dividir uma infraestrutura para a produção, certo? Associação é quando os agricultores se organizam para comercializar, para comprar, para dar assistência técnica, para outras coisas. E cooperativa é quando é uma organização formal, né? Onde a cooperativa legaliza a sua atividade e permite fazer todos os serviços que a cooperativa presta aos seus associados. É a forma mais, digamos, institucionalizada de organização dos produtores. E foi uma surpresa para a gente chegar a esse número de 150 cooperativas no estado. Isso mostra um ressurgimento do movimento cooperativista em Santa Catarina, ao lado de um importantíssimo também movimento cooperativo, que Santa Catarina é exemplo em termos nacionais. E este é um novo movimento que surge na esteira dos agricultores familiares organizados. Perfeitamente. Luiz Carlos Mior, engenheiro agrônomo, pesquisador da IPAG-CEP, falando aqui no Panorama Agrícola sobre redes de cooperação e seu funcionamento dentro do Santa Catarina Rural. Mais alguma coisa, Mior? Não, gostaria de agradecer e dizer que nós ficamos muito surpresos positivamente com esse número de agricultores envolvidos em formas de cooperação econômica. Não estamos falando aqui de sindicato, de associação para reivindicação, não. Estamos falando de organizações econômicas. E esse levantamento nunca tinha sido feito antes. Então mostra um refortalecimento da organização dos produtores. E isso, de alguma forma, nos questiona, né? Que a gente sempre acha que o agricultor não é organizado, mas tem muitos embriões de organização do produtor pelo estado afora. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Você já experimentou carne de fazão? A carne é branca, leve e saborosa. O produto é nobre, mas a tendência é o consumo se tornar um pouco mais acessível e popular. O sabor é marcante, com textura diferente das aves comuns, por isso é tão especial. A carne de fazão tem baixa caloria e é rica em proteínas, cálcio, ferro e até vitamina C. O fazão é criado em cativeiro e, além da carne, o produtor pode cultivar ovos nutritivos desta ave, plumas coloridas e esterco, usado como fertilizante agrícola. Ovos de fazão podem valer até R$ 30 a dúzia, A criação de fazão é possível em áreas pequenas, como viveiros de sítios e até no quintal de casa. O fazão pode receber ração indicada para galinhas e codornas. Para cozinhar, retire completamente os tendões do fazão, que são duros. A carne de fazão inicialmente é rija, por isso leva bastante tempo até ficar tenra. Mas vale a pena. O sabor compensa o preço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.